vai estacionamento, chame táxi, segundo, 649. Para ingresso 97, Lima, Quilo Bravo. Confirme, está pronto para o pushback acionamento? Gente, eu vou no 649, chame para o acionamento. Azul 4065, trato. Novembro, Vitor Serra decolou de Salvador aos 22, chama agora o controle em 1208, uma boa tarde. 208, obrigado, boa tarde. November Vitor Serra decolado, saída da EL. Papa Romeu, November Vitor Serra, boa tarde, contato radar, sobe para o nível 280, saída da EL. 280 da EL, November Vitor Serra. Ilhéus, autorizado nível 240, decolou da pistola 0 com primeira curva direita na saída da EL, Leda, após Leda direto Ilhéus, controle Salvador 1208, torre 198, decimal 6, aciona 5506, chama 6317. Chanel 6327, chame pronto para estacionamento. Vitor Mike Quebec, vento 15089, atenta às esteiras turbulentes deixadas pelo tráfego, tem decolagem autorizada à pista 97. Piso no 4, solo 24, libera direita, solo 1219. Libera direita, solo 1219, ou 63 no 4. Mike Eco Juliette, boa tarde. Chame quando pronto para descida, voa Paripe. O ajuste em Salvador na 019. Vibrou. O Fener 6304, táxi Alfa Juliette, remoto 12. Alfa e Juliette, a remota 12, o Ocean 6304. Forte farol da barra. A senhora autorizaria o 2500 para Quebec? Direto Cairu? Lima Quilo Bravo ali, mantém a 35, Lima Quilo Bravo. Salvador, boa tarde, voo no 396, passando 2 para 1-5-0, chegada a Mari. Voo no 396, boa tarde, acione identificação, autorizado chegada a Mari, desce para o nível 050, o ajuste no 099. Desce para 050 na Mari, ajuste no 019. Lima Quilo Bravo tem livre decolagem, o vento 140 graus, 109. Praia remota, atenta ao sinalizador. moto no 2, atento ao sinalizador, Oxa 63, 04. Atinge Mateus 2500, Vitor Mike Quebec. Gente, Vitor Mike Quebec, direto Caio Lorenzo, reporte visual com local de pouso. Reportaremos visual com Caio de Quebec. Mike Quebec, confirme chamado para pouso. Só no pouso 47, da presente, 1847. Gente. No 02, livre de Samitax. Aquilo bravo, decolou os 28, saída lotar, controle, frequência no 208. Uma boa tarde. Obrigado, 208, boa tarde. Webjet 5729, desce para 4000 pés, o ajuste na 099. 4000 na 099, Webjet 5729. Controle no Weber, Vitor Sam. Siga, November Vitor Serra. Quando possível, para o destino para o November Vitor Sam. November Vitor Serra, chame o Centro Recife no 251-133-25. 251-133-25, November Vitor Serra. Controle, boa tarde, é o Papatão, Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, prossiga. Decolado 35, acionado 5444, local na frente. Lima Quilo Bravo, acione 5446. Sobe e mantém o nível 090 e voe direto lotar. 5446 na lotar, só 090, Quilo Bravo. Salve, approach, moving to what that airport is now, 021-701-0390. Air Portugal 021, boa tarde, Skoka Ident, clear, bomb arrival, descend and maintain, flight level 050, altimeter 1019. Clear, bomb arrival, downpass 50, descend and 1019, Air Portugal 021. Lima Quilo Bravo, check transponder, não recebo bem. Opera 1208, aciona 5523, cotência. Autorizado então para Guarulhos, conforme o plano de voo, 340 será o nível, decolando no perfil da Dael, Leda e depois Eudes. Decolando da pista 10, com a primeira curva à esquerda, segue pela aerovia Perzulu 44208, ao controle 3323, é o transporte. Duas correções, a curva é à direita na saída da Euleda Eudes e o transponder é o 5523. 5523 e curva à direita após. Correto, tanto 3155 quando pronto, chame para o Cibac acionamento, confirmando a posição. Meia dúzia. Gente. Salvador, muito boa tarde, azul 4113, 360 por Campinas, já está saída prevista, por gentileza. Temos sim, a da Euleda Bridge, aguarde uns segundos para copiar, azul 4113. Da Euleda Bridge, na sua 4113, obrigado. O CNR 6314 já foi coordenado com a Infraero e está sendo providenciado. Sim, obrigado, o CNR Azul 4193, Campinas, autorizado nível 360. Decola da pista 10 com curva à direita, saída da Euleda Bridge. Intercepta o Pesulo 16, após segue conforme a rota do plano. O controle opera 1208, aciona 5531 no cotejo. Autorizado 360 até Campinas. Decolando da 10 com curva à direita, precisa da Euleda Bridge, intercepta o Pesulo 16. 208 é o controle 5. 531 é o transponder voador no 3-0. Correto, Azul, quando pronto, chame para o pushback estacionamento, confirma a posição. Posição número 8, chamará 4193. Olha, leva aquilo lá. Prossiga. Assim que eu consigo, solicitar a curva esquerda, agora direto para o Salgueiro, a radial é a 0-1-4. Mantenha ainda a lotar Lima Quilo Bravo, quando possível será autorizado direto destino. Sim. 27. Webjet 5729 desce para 2000 pés, o ajuste no 099, reporta estabilizado no ILS X-Ray da pista no 0. 2000 pés, reporta estabilizado, pode voar tudo na Web 5729? Mantém a chegada 5729. Mantém 5729, reporta estabilizado. Gol no 396 desce para 4000 pés, o ajuste no 099. Para 4000 no 3, gol no 396. Boa tarde, Tripe 5627, frente da Tanco. Solicito autorização para Aracaju, nível 130, sai da cor, se possível, senhor. Copiado, aguardo coordenação, Tripe. Obrigado, obrigado. Meia, informa o tráfego nessa posição de 1h09 rumo oeste, é um Papa Alfa 32, mantendo 2500 pés, não irá interferir nessa aproximação. Ciente, qual a partir da interseção à sua direita, sem parada? Primeiro. Sem parada, primeira à sua direita, 160 graus com 8 nós, sul no 649. Sem parada, dá bem, 649, sua direita, bora. Fernando, tio. Delta 3217, passamos sempre para baixar do trabalho. Gente, continue na aproximação. Tráfego iniciando a decolagem imediata, dono 0, vento 160 graus 8 nós, stand 3217. 160 com 8 aguardando. 9321 passando para 4 de Brasília. De qual tempo? Guarda 4 anos, guarda andar fora dessa, 6321. Trip 5627, copia? Copia o trip. Autorizado, Aracaju, nível 130, Golf 677, decola 10, curva esquerda, saída Conde. O controle opera em 1208, aciona 0263, coteja. Autorizado 130 para Aracaju, Golf 677, decola do 10, curva esquerda, saída Conte, 128 controle, 0263 transponder, trip 5627, parte 3, reportaremos posicionamento. Correto, trip. Conteneur 632, tu não copia? Agora. Confirmando, o Conteneur 6327 está pronto? Livre, chame táxi. Conteneur 6321, copia? Copia. Autorizado Brasília, nível 320, via Pazulu 17. Decola 10, com curva à direita, saída Arbon Elefa. O controle opera 1208, aciona 5515, cotejo. 321, autorizado Brasília, 320, via Pazulu 17, decola pela 10, curva à direita, saída Arbon Elefa. Controle 12080, transponder 5515, a nossa posição, portão número 3. Correto, Oceaner 6321, quando pronto, chame para o pushback acionamento. Tá de contato radar, sobe para o nível 240, saída da EL. Saída da EL, subindo para 240, voo no 649. Estou confirmando Web, 5729, continue a aproximação, aguarde pista livre, o vento 150 com 8 nós. Aguarde pista livre, Web 5729. Corredor a fé, controle opera 1208, aciona 0171 no cotejo. Apenas incrementar, Mike Eco Juliette. 237, libera a direita, chame solo, 1219. 219, tá, 3217. Vitor Mike Quebec, desça para altitude de tráfego, tem frequência livre. Estou Rio no 86, ajuste no 019. Livrou, então 3217, taxi via Alfa, reporta nosso para Juliette. Alfa, 2 Juliette, tá 3217. Air Portugal 021, after pelo position, descend until flight until 2006, QNH1019. And report establishment localizer. QNH1019, Air Portugal 021. Quilo Bravo, da presente direto destino e quando possível estimado para pouso. Via Índia Alfa no ponto espera Sama Torre na frequência 1186, ajustado no 019, bom voo, Channel 6327. Uma cabeceira no zero, vento no 50 graus, 8 nós, gol no 396. 396 aguardando. Acesso. O controle opera 120 decimal 8, aciona 0116, cotejo. Solar Portugal 021, Mary Cantina, descend to first level 2,000 feet, till pill. After correction, Air Portugal 021, descendo maintain 4,000 feet. And after pelo, descend to 2,000 feet. 4,000 to pelo, after pelo 2,000, Canadian 09, Air Portugal 021. Mike Eco Juliette, da presente direto rotatória. Reporte visual. Boa tarde, zona Alfa. Sossegue Alfa Juliette para a posição 02, web 5729. Alfa Juliette para o 02729. Mantém o ponto de espera, metro 27. Mantém, você é metro 27. Boa. Fica livre, reporte para ingresso da nossa setinha de Nova Alfa. No 396, livre pouso 10, no 50 graus 89, no 396. Alfa 396, copiou? Pega aqui. Livre pouso no 0, 150 graus com 89. Aqui, ciente, livre pouso no 396. Hermia 327, observe o Boeing 37 da Gol no final, após a passagem ali, mantenha no 0. Quando vocês deram na linha, mantém no 0, que não se preocupa. Juliette, agora 8 milhas, estabilizamos. Mike, Eco, Juliette, aguardo transferência. Oi, Salvador, muito boa tarde, Bono 075, quem está dando? Bono 075, acione identificação, chegada Mari, desce para o nível 050, ajuste o 019. 050, na Mari, Bono 075. Mike, Eco, Juliette, torre no 86. 86, Samara. Torre Salvador, muito boa tarde. Papai Romeu, Mike, Eco, Juliette. Mike, Eco, Juliette, boa tarde. Continue a aproximação, reporte na rotatória. Número 2 para pouso, tráfego número 1 será um Alfa 330 da Air Portugal, que está prosseguindo pelo localizador no momento. Afirmativo, eu estou de visual com ele. Né? Então já ajuste seu tráfego para ser o número 2 na aproximação. Afirmativo, 1396, seu solo aos 4-3, libera a direita e chame solo em 1219. Vai liberar a direita, 1219, 1396. Voo no 396, entrando na ponta próxima. Voo 396, prossegue o táxi de Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, 396. Juliette, qual é o pátio que se destina após o pouso? Pátio da Bata, pô. Mata, sente. Gal 021, complete final, call now, Salvador Tower 1186. 186, good night, Airbus Gal 026. Tower, muito. Boa tarde, Airbus Gal 021, Salvador Tower, Panamai, 108 miles out. Boa tarde, Air Portugal 021, continue approach, runway 10, return over gate, Air Portugal 021. Continue approach, Portugal 021. Informativo, acusa reinterceptando o Mike com o Juliette. Olhei. Chanel 6327, decolou os 4-5. Chame agora o controle em 1208 até a volta. Sente agora com o controle 208, boa, Chanel 6327. Controle Salvador, boa tarde, Chanel 6327, decolado da Euleda. O Chanel 6327, boa tarde, contato radar, sobe para o nível 240, saída da Euleda. 240 da El, Chanel 6327. Air Portugal 021, check land gear, clear to land runway 101, 50 degrees, 10 knots. Clear land runway 10, landing is down in lock, Portugal 021. Roger. Do 418, boa tarde, confins, temos aprovado nível 360, copia? Autorizado com fins 360, decola 10, direita, saída da Euleda Bridge, intercepta Alpes do Luno 6, após seguir conforme a rota do plano. O controle opera em 120, decimal 8, aciona 5543, coteja. Correta azul, quando pronto, chame para o seu estacionamento no 09. Bono 396, Juliette para o 01. Juliette para o 01, Bono 396. Juliette, acuse checado, vento 150 graus, 8 nós, Mike, Eco, Juliette. Dole. Mantenha a posição, aguarde, temos aeronave na final, dando 7 para pouso de November Alpha. Chibé, estacionamento azul 4113 na 8. Livre, chame tá. Isso, chama lá, 4113. 7, marcado e travado, Mike Eco Juliette. Livre pouso, pista no 7, 150 graus, 8 nós, Mike Eco Juliette. Juliette. 081 on the ground, that's 48, take the first right and ground control, 1299. By the right, the ground on 1-9, Portugal 0-2-1. O Azul 413 está iniciando 08? Tá, vai iniciar no momento, 4193. Sim, estão 3-1-5-5, inicia de imediato. Afirmo. Livre, chame táxi. Autorizado, chamará para o táxi, 3-1-5-5. Ground, muito boa tarde, Portugal 021 with you, the navigator. Portugal 021, text by Alpha, call me back before Juliet. By Alpha, call me back before Juliet, the Portugal 021. Eco Delta para Manati, copia? Autorizado, Manati, mil pés, decola 17, direita, corredor axé, controle e opera 1208, aciona 0125, coteje. Correto, Mike Eco Delta, informe POB. 02, acionamento táxi da colagem no passe 4, torre 1186, pode adicionar 019. Até prossiga. Livre, reporte para o táxi, Mike Eco Delta, número 3 para decolar da 17 no momento. Juliette, seu solo 5-1, está autorizado o backtrack. Agilize manobras na medida possível, hangar da bata, Mike Eco Juliette. Teste para 2000 pés, o ajuste no 099, reporta estabilizado no ILS XR da pista no 0. Entra após etapa, teste para 2000 pés, no 099, estabilizado no XR da 0, 0, 0, 0, 0, 0.